Torre Salvador, é o Gol 1755, próximo à ponte espera da 10, pronto. Como 755, a linha decola da 10, vento 190 graus, como 5 nós. Ciente, a linha decola 15, confirma o direção do vento? 190 graus, como 5 nós. Ciente, muito obrigado. Viva a linha decolar, 1755. Mando o tráfego que chamou o solo. Azul 4206, autorizado Recife, nível 370 pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, aciona 5152. Azul 4206, cotejamento correto, chame pronto para acionamento, push, confirmando posição 09. Gol 9785, passa 110. Gente. TAM 8002, chame agora o centro do Recife na frequência 126.0. Boa tarde. 126.0, Recife, obrigado, TAM 8002. Decolado aos 18, chama o controle 19.35, bom voo. 19.35, obrigado, boa tarde. 3, boa tarde, gol 1755. Boa tarde, 1755, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível 360, saída da El. Daniel 360, 1755. Pronto para a cópia, gol 1856. Pronto para a cópia, gol 1856. Autorizado Recife, nível 390 pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, aciona 5154. Gol no 785, chame agora o centro Recife, frequência 13625, alterne 128.8. Poderia confirmar a frequência para o gol no 785? Confirmo sim. Ah, 13325 a primária e 1288 a secundária. 13325 e 1288? Afirmativo. Ok, obrigado, bom trabalho. Um bom voo e um... 8 e controle 1935, 1856. Afirmativo, cotejamento correto, chame pronto para acionamento, push, gol 1856. 1856. Salvador, boa tarde, TAM 3567, informação Sierra. TAM 3567, Brasília, nível 380, informação Sierra, confere, está pronto para a cópia? Afirma, prosseguir. Autorizado Brasília, nível 380 pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119.35, aciona 51562, TAM 3567. Brasília no 380, Upper Zulu 17, decolagem da 10, curva direita, Gole Ofito, aciona 51056, controle 1935, TAM 3567. Protejamento correto, chame pronto para acionamento, puxe, TAM 3567. Chamarei, 3567. Salve Salvador, Gol 925. Autorizado ao 140, transfere. Objeto 6720, identifique, autorizado agora para 2000 pés, 1012, ajuste, chegada Bonf, objeto 6720. Autorizado 2000 pés, 10012, altímetro, chegada Bonf, 6720. Salvador, é o 6720. Salvador, é o 6720. Ocean é 6720, prossiga. É o Webjet, é um pequeno desvio à direita, senhor, devido a formações, ok? Afirmativo, Webjet 6720, efetuando desvios à direita, após voa direto Pelourinho. Direita após Pelourinho, 6720. Direto pelo após o desvio, 6720. Gente, 6720. Número 60, senhor, gol 9775. Matheus, está 3 milhas após Duna. Chame Recife agora, na frequência 13325. Então, boa tarde, Morro. 3325, obrigado, gol 1755. Salve Salvador, gol 925, 169 agora, 3 horas 37, alternativa com fins para táxi. 1925, sente autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, pista no 0, no ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajuste no 0, no 2. Táxi ponto de espera, 1826, na pista no 0, 925, 1012. Salvador, 3567, ponte 5, pushback e acionamento. 3567, posição 05, autorizado, chame para o táxi, TAM 3567. Chamarei táxi, TAM 3567. Salvador, gol 925, ponto espera, pista no 0. Ali, mantenha no 0. Daí, mantém pista no 0, gol 925. A25, linha decola da 1-0, vento 2-1-0 graus, com 1-5 nós. Linha decola 1-0, pista 1-0, gol 925. Salvador, boa tarde, gol 601. Linha 01, identifique chegada Bonf, desça até o nível 040, o ajuste altímetro no 0 no 2. 0-1-2-0-4-0, somos clientes da Serra. Nessas condições, senhor? Afirmativo, está operando o visual nos mínimos. Ah, obrigado. Decolado 29, controle 1935, bom voo. Controle 1935, obrigado, até a próxima. 1925. Em Salvador, Cordial, boa tarde. Eu vou no 925 na saída agora. 925, contato radar, sub, manter o nível de voo 360, perfil da saída agora. Saída agora para o 360, 925. Controle, gol 601, não vai fazer um... 828, tá? 20 graus à direita aqui pra evitar uma formação, ok? Gente, após os desvios, vai direto à posição pelo, gol do 601. Muito obrigado. Azul 4206, portão 09, autorizado, chame para o táxi. Whisky Luzulu, livre acionamento, chame táxi. Ciente, ajuste no 012, autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Salvador está 3567 para o táxi. Estamos rolando 34 a bordo, 445, alterna com 3567, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 012. No 012, Juliette Alfa, ponto de espera 18612, obrigado, está 3567. Boa tarde, T3567, está pronto, próximo ponto de espera da 0. Boa tarde, T3567, reporte quando no ponto de espera. Vai reportar. Localizador 6720. Objeto 6720, complete. Final LS, chame a torre 118612. 118612, obrigado, boa tarde. Torre, boa tarde, é o Webjet 6720, no glide. Boa tarde, Web 6720. Reporte quando visual. Reportará quando visual, 6720. São 3567 na escuta? E no ponto de espera. Ok, o senhor tem condições de decolagem imediata, sem parada? Sem dúvida. São 3567, livre decolagem imediata, pista no 0, vento 19, 0 graus, 13 nós. Livre decolagem imediata, tá 3567, pista no 0. São Salvador, o Papa Romeu Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, prossiga. No pátio 4 para agir manutenção no solo. Lima Bravo Alfa, autorizado, reporte no término. Eu passarei, Lima Bravo Alfa. Segunda do Costa Azul, de São Salvador, acionado no 0121, acendendo para 510. Sente o meu Oscar Bravo, 500 pés, mantendo o litoral, acione 0121 na posição normal. 0121, posição normal, Romeu, Oscar Bravo. Gol no 601, desce para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Cliente 2-1. Zulu, confirme o transponder acionado. Zulu 206, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 012. Ajustado no 12, ponto táxi autorizado via Juliette Alfa, transpara a chave a torre de decimal 6. Trata azul, 4-0-9, da base. 5415 para puxa acionamento. Posição 05 do pátio 3, autorizado, chamo para o táxi, trip 5415. Gente, reporta para o táxi, 5415. Solo, gol, 1856 para o pushback acionamento, portão 7. Gol 1856. Após a passagem do Embraer da Azul, a sua retaguarda, autorizado acionamento, puxando para o táxi. Gente, após a passagem da Azul, autorizado pushback acionamento, 18. Oi, Salvador, esse é o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, na minha cidade de Itapuã. Romeu Oscar Bravo, confirma intenções. Pouso na bata, senhora. Direto na bata? Afirmativo, pode ser direto na bata. Romeu Oscar Bravo, livre final, pátio da bata, o vento 190 graus, 14 nós. Livre final bata, o Romeu Oscar Bravo, vai reportar no solo controlado. Esquilo Zulu, vento 190 graus, 17 nós, livre da colagem, pista 17. Livre da colagem, Esquilo. Sou direito, o 6720. Ok, 6720, sala 37, 219, boa noite. 219, obrigado. Jorge 6720, táxi via Alfa, reporta antes da taxiway Juliette para ingresso. Portão de destino será o 01. Alfa, reportando antes do Juliette, portão 01, 6720. Esquilo Zulu, decolada aos 38, perfil da Conde, chame o controle 11935. 1935, Esquilo Zulu. Salvador, boa tarde, Azul 4206, pode parar. Boa tarde, Azul 4206, linda, cola pista 10, vento 190 graus, 14 nós. Ali do colo da 90, Azul 4206. Boa noite. Acionado com 60 de POB, 4,20 de autonomia, alterna Salvador, o trip 5415. Trip 5415, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste 10 no 3. 7, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, prossegue com a torre 118-6-5415. Webjet 6720, ingressa via Índia para o portão 01. Portão 01, 6720. Opa, todo mundo que nos olhou, todo mundo. Quilo Zulu, prossiga para Salvador. 5 na escuta. Chegada em Brasil. 0264. Quilo Zulu, submantém um 090, aguarde contato radar, acione posição normal 0264. 0264, Quilo Zulu. 415. Ok, mantenha a posição agora e chame o solo 1219. Gente, o solo autorizou Juliette Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chamar a torre. Ok, porém o senhor dá presente, já tá na minha escuta, ok? Mantenha a posição, vai ser dada novas instruções de táxi 1219. Gente, chamará o solo. Torre Salvador, muito boa tarde, gol 1601. Boa Boa tarde, voo no 601. Tem livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 15 nós. Gente. Isso é do vento, o vento agora 220 graus, 15 nós. O... vai decolar da pista 28. Então o táxi será Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, aí transfere torre 198, versão 62. Gente. Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, passa para a torre 118-6, 5415. Azul 4206, mantenha a proa de decolagem e aguarde voar a posição pouca. Azul 4206. Quase no 5, na escuta? Afirmativo. A mudança agora na, no perfil da saída. Perfil da saída agora será a Gole, transição Eval, após direto Ilhéus. Ok? Mudança agora. Ok. A Gole, após Eval, após Ilhéus. O 5-4 no 5. Solo, Salvador. Sou. 1856, instruções para o táxi, com 108 a bordo, autonomia de 316, alternativa Salvador. Salvador, Lima Bravo Alfa, tocou o 4. Lima Bravo Alfa, frequência livre. Bravo Alfa. Azul 4206, um pequeno desvio agora à direita para a 120, depois para a Jabo. Prestar informação. Autorizado, aprova 120. E de vento, vento agora 210 graus, 13 nós, o senhor vai decolar da 28, ok? Para o táxi, 1856. Voo 1856, copiou o solo? Copiou para o táxi, 1856. Ciente, agora o perfil da saída vai ser mudado para Aron, ao invés de Puca. Transição permanece Aracaju. Gol 1856. O táxi vai ser via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Ok, então livre táxi para o ponto de espera da 28. Aron, Aracaju, 1856. Afirmativo, no ponto de espera da 28, transfere torre 198, decimal 62 e ajuste no 0 no 3, gol 1856. Vou no 601, solos 44, livre à direita, mantém posição antes da Alfa e chama o solo em 1219. Mantém antes da Alfa e chama 1219, 601. Solo gol 601, mantém antes da Alfa. Solo, gol 601. Ah, já está matando o Calha, o 602. Gol 1856 na escuta do solo? Na escuta, gol 1856. Ingressa via pátio 3, Kilo Taxway Alpha, até o ponto de espera da 28, ok? Pátio 3, Taxway Kilo Alpha, até o ponto de espera da 28. Sete ingressando ao pátio 3, Kilo Alfa, pode esperar 18,6, boa noite, 50. 01 na escuta, mantendo a Alfa. Sim, gol 1601. Tá aqui a Alfa.